Fernando Collor pegou a poupança dos brasileiros. Fernando Collor destruiu o Brasil. Fernando Collor sofreu um empate, mano. Fernando Collor é corrupto. Uma vez eu mandei uma mensagem pro Facebook dele falando que a conta bancária dele foi hackeada. Aí eu pedi pra ele passar a senha da conta bancária dele para poder passar um golpe nele, pois ele é um rapaz do mal. Ele é um rapaz muito malvado. Ele é um malvadinho. Ele é muito malvadinho. Ele é um Pac-Man da Brasil. Ele é um Pac-Man com muito dinheiro. Ele come dinheiro. Come dinheiro. Pac-Man brasileiro. Ele é um Pac-Man brasileiro. Que ele come dinheiro. Agora tá aí como senador, né? Tá comendo dinheiro das pessoas de novo. Tá com MT, tá precisando. Tá comendo feito um gordão com. Ah, não, tá no lugar que você é nervosa, bulimia nervosa. Comendo, tá comendo, é o Pac-Man. E o PC Farias? O PC Farias morreu por causa dele. O PC Farias se fugiu também. O PC Farias foi revelar o que o Fernando Collor tava fazendo. Aí morreu também. Morreu tudo junto. Não, o Fernando Collor não morreu. O Fernando Collor tá vivo ainda. E morreu foi o PC Farias, a esposa dele. Eu sou um colaborador de projetos nacionais. Venho atender as demandas da população. É o Pac-Man. Ex-presidente Fernando Collor continua com aquilo roxo. Da população. Eu tenho muito medinho do Fernando Collorzinho, porque ele é corruptozinho e muito assustadorzinho. Ele é muito assustadorzinho, ele bota muito medinho em mim. Eu tenho medo do Fernando Collor, ele pode me matar a qualquer hora no final dessa música. Então posso comprar minha poupança aqui, né, Fernando Collor? Fernando Collor é gay e mandou matar o Fernando Collor.